3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Papo do Fino, o podcast do blog Fino da Bola.net. Salve, salve, rapaziada, eu sou o Edu, estamos começando mais um Papo do Fino, muito bem, hoje com um tema inédito aqui no nosso programa. Sim, todos os temas são inéditos. É, mas alguns se repetem dependendo do tempo. São ineditíssimos. É, por aí. Bom, é um programa diferente. Vamos fazer um teste, na verdade, pra ver como é que fica. É o seguinte, o tema do nosso programa hoje é crossover. Aí você pergunta, bom, muito bem, o que é um crossover? Bom, bem, crossover é um duelo entre, né, dois universos, digamos assim, muito comum no universo dos games, no universo dos quadrinhos, quando você coloca, por exemplo, artistas não, né, heróis da Marvel para duelar com heróis da DC, que são de universos diferentes. Ou nos games, quando você pega jogadores de um jogo com jogadores de outro jogo, né, lutadores, personagens, e mistura tudo num jogo só. Isso é normalmente conhecido como crossover, e eu conheci esse termo ouvindo um outro podcast, o podcast talvez mais famoso do Brasil, que é o Nerdcast. Eles fizeram um, justamente fazendo essas comparações, tipo Star Wars contra Star Trek, essas coisas bem nerds. E eu achei que isso cabia. Lobo contra o mundo. O lobo contra o mundo. Esse tipo de coisa. E eu achei muito interessante trazer isso pro mundo dos esportes, porque a gente tem vários exemplos disso, tipo Senna contra Prost, Federer e Nadal. Sempre essas perguntas, né? Quem é melhor? Quem foi melhor? Enfim. E por isso a gente vai começar hoje, nesse programa, com talvez o nosso crossover favorito. Então, atenção para o tema. Quem é melhor? Brasil ou Argentina? Muito bem, ritmo de Copa América aí, né? Uma possível final entre as duas seleções. Vamos discutir esse assunto com Cleiton Montanha. Opa, saí da geladeira, me tiraram da sarjeta depois do título da Libertadores do Santos. E vamos. Tiraram do armário, não? Não, fui da sarjeta mesmo. E só uma pitadinha aqui do nosso assunto. Pra começar, vai. Só pra dar um tapita na bolita, títulos. Será? Qual que é a logística? Brasil e Argentina tem mais títulos, são disputados, é páreo a páreo. Lá na frente você vai ver. Muito bem, ao lado dele, Rodrigo Bronquinha. Oba, destacar o absurdo que eu enxergo quando eu vejo de vez em quando mais barato viajar para a Argentina do que para o próprio Brasil. Então a gente fala Brasil, Brasil, Brasil, mas tem coisa que não dá, né? Muito bem, no próximo bloco você vai saber quem é o melhor país do futebol, Messi ou Neymar. Pelé ou Maradona, as discussões clássicas entre Brasil e Argentina, além de Finos da Bola, Bronquinhas e outros pauzinhos do mundo esportivo. Que beleza! E pra começar, a gente não quer causar nenhum, né? O crossover é pacífico, né? Não é um confronto nem nada. Então vamos ouvir a união de artistas argentinos com artistas brasileiros. Olha só, a trilha sonora muito boa hoje. Vamos ouvir Fito Páez e os Paralamas do Sucesso com o tema de Piluso. Então, Cride, siga lá, pelota. Festa, nas luzes de Rosário, festa. Tua vida, o meu passado cerca, isso é verdade. Vira, tua vida tão tá um Muito bem, vamos lá começar a nossa discussão aqui. Brasil e Argentina. Por que será que a gente tem essa rivalidade tão grande com os hermanos? Copa Roca, não é? Começou com a Copa Roca? Será que isso não vem mais pra trás? Não tem aí coisas históricas? Eu cito, não. Eu acredito, a questão começa já da colonização, né? É. Nós somos colonizados por Portugal, os Los Hermanos pelos espanhóis. Já começa uma rixa, Espanha e Portugal não se bica. Isso pra mim vem desde lá de trás. É, existia isso, só que... E eu acho não... que leva até hoje. Tem na verdade questão... não era tão assintoso assim, né? Porque teve aquela época que Portugal foi invadido, começou a fazer parte da Espanha. Então, eu acho que até tem uma raiz aí. Mas essa rivalidade ferrenha, pra mim, é coisa de esporte mesmo. Coisa de esporte mesmo. Será que não tem coisas assim como a disputa ali pelo... Pela... Posso falar besteira. Mas ali... Platina, cara, lá. Exatamente. Não, Brasil e Argentina, eles eram aliados contra o Paraguai, né, na Guerra do Sim, Paraguai. Sim, mas antes, né, disputaram então... o território que era o Uruguai, que hoje é o Uruguai, né? É, mas isso daí, eu acho que o evento da Guerra do Paraguai seguinte acabou apagando, né? Mas mesmo porque na guerra foram juntos. Mesmo então... na Guerra do Paraguai existem aí relatos que tropas brasileiras não se davam bem contra tropas argentinas sim. E tal, não sei o quê. Mas no futebol, o começo dessa história foi toda bem pacífica, toda bem amistosa. Ah, pra quem não sabe, o primeiro jogo entre as duas seleções foi disputado em 1914. Foi um amistoso, foi na Argentina, e o Brasil foi recebido com flores, festa, tudo Nossa. Muito bonito, tudo muito bacana. Me lembra tanto as Libertadores, não é? E o Brasil saiu ganhando de 1-0, olha só, hein? O Brasil saiu ganhando de 1-0, os argentinos empataram com um gol que o cara ajeitou com a mão. La mano de Deus, já é. Já era, né? Só que aí o capitão da seleção argentina virou pro árbitro e falou assim, não. O gol foi irregular, isso aqui volta o lance e ponto, acabou. Nossa senhora. E aí o Brasil venceu essa primeira partida por 1-0. Pelo amor de Deus. Amistosa. E já o primeiro jogo oficial, em 1916, também na Argentina, a Argentina venceu 1-0. Né? E a coisa era muito tranquila. Bem diferente do que acontece hoje. Então, aí como você disse, até começar a Copa Roca. O que, que era a Copa Roca, pra quem não sabe? Era um jogo, era um contra o outro, né? Era só Brasil e Argentina, valia o troféu, um ano cá, um ano lá. Isso foi disputado ganhava, levava. Até quanto tempo? Eu sei que até 63 teve Copa Roca. Eu ia falar até a década de 60, não sabia nem que era 63. Eles chegaram a suscitar, cogitar, né, voltar, a volta, né? da Copa Roca. Agora, o negócio começou a pegar mais ou menos meados dos anos 30, quando aí começou a história dos macaquitos. É, aí começou a história do preconceito. É, foi um jornalista argentino que escreveu isso. O Brasil foi jogar. A Copa Roca era hora em Buenos Aires, hora no Rio de Janeiro, lá. Né? Exato. Uma calma lá. E o Brasil chegando lá em Buenos Aires pra jogar, ele escreveu lá, estão chegando os macacos e tal, os macacos estão invadindo Buenos Aires. E aí começou com toda essa história, e aí o jogo já não foi muito... Amistoso, muito, perdeu todo aquele clima. Muito amistoso e tal. Então, na verdade, essa rivalidade um pouco mais assintosa é o que eu falei, né? Começou por aí mesmo, né? Porque pode rolar uma rivalidade, mas essa rivalidade ferrada que tem hoje, a origem dela é isso aí, pô, não tem outra. Aí tem umas histórias muito loucas aqui, tem jogo que o Brasil quis abandonar o campo, só que chegaram no vestiário e o vestiário tava fechado. Nossa e senhora. Aí invadiu o policial, invadiu torcida, batendo em todo mundo. Que beleza. E aí a polícia virou e falou assim, ó, ou vocês voltam pra jogar ou a gente não garante de ninguém aqui. Que beleza, isso hein? Foi acho que Nossa. Na final do Campeonato Sul-Americano também, lá meados de 30. E o Brasil meio que entregou, sabe? A Argentina ganhou de 2-0 e falou assim, a gente não vai mais botar o pé em nenhuma bola. Deixa quieto, deixa eles ganharem aí. Não é terra de ninguém. Depois assim. Teve um jogo no Brasil que um jogador brasileiro quebrou a perna de um argentino. Sim. Eles ficaram putos. Quiseram também sair, quer dizer, saíram, abandonaram, o vestiário estava aberto. Eles abandonaram, falaram que ia ter volta e no jogo de volta eles bateram em tudo quanto era brasileiro. Só que assim, um detalhe, o cara machucou a perna, mas foi um lance normal. É, foi um lance normal. Não assim, foi nada de maldade, de nem tipo, nada. Na verdade, o cara veio pra dar uma puta entrada. Isso. O cara virou a cara, esticou a perna e acabou quebrando. E daí pra frente, a rivalidade aumentou mais e mais. Até porque esse lance da Copa Roca e os campeonatos sul-americanos, as duas seleções sempre se enfrentando com um pouco da queda do Uruguai, né? Acabou sendo várias finais, Brasil e Argentina, e o negócio ficou terrível. E o símbolo todo dessa toda essa briga, eu acho que fica a Guerra de Rosário, a Batalha do Rosário. Tá, a Batalha de Rosário foi o jogo... É Atlético Mineiro e Rosário Central, né? Não, pô, na Copa de 78. Ah, na Copa de 78. Não teve nada, para. Não, foi um jogo... Lógico foi que entrou o Chico. O Chicão. Chicão, cara, zagueiro de São Paulo. Isso aí não foi nada. Batalha, mano, para. Não, mas ela ficou conhecida. Dizem que foi um jogo o cara pegado. Abriu a caixa de ferramentas. Ah, mas bateu na bola. Terminou 0-0, né? E aí o Brasil foi... Pô, assiste os melhores momentos desse jogo. Foi eliminado na marmelada ridícula. Exatamente. Que fizeram com o Peru. Eu vi, eu vi uns lances, umas entradas ali que dava até medo. Ah, que é isso. Para, jogo de clube é muito pior. Jogo de clube é muito pior. Aí, sério, isso que eu comentei. Atlético Mineiro e Rosário Central quebraram a cara do Leão. Uma coisa que a gente tem Rivalidade dos clubes Brasil-Argentina acaba aparecendo muito mais do que jogo de seleção. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que, assim, talvez até os anos 70... O Brasil perdeu muito mais do que ganhou da Argentina, né? Tirando... É que assim... Olha lá, vai começar. A gente não lógico. Perder pros caras. Não, é que... Não, tinha rivalidade. O Brasil perdia mais da Argentina. Só que a Argentina não era a segunda força sul-americana. Só esse detalhe. Como assim? Explica melhor. A Argentina não era a segunda força sul-americana. A Argentina ficou em que colocação na Copa de 70? Não, tô falando... Por exemplo. Antes, tô falando década de 30, 40, 50, aí que a gente tomava pau dos caras. Não, a gente apanhava, mas por exemplo, na Copa de 50... Não, a gente apanhava. Sim, a gente conta no pau a pau, a gente apanhava. Por quê? Porque dava uma amarelada, uma pipocada. Só que acontece, a Argentina não era a segunda força, não era a primeira força. Quem que era então? Era Brasil, Uruguai, no final apareceu o Peru... Peru era melhor que a Argentina 60, 70. Não, isso 60, 70. Eu tô falando 30, 40, 50. Era Uruguai. Não era Uruguai, era a Argentina. Acho que era Uruguai. A principal. Seleção figura. Olímpica, porra. Não, isso nos anos 20, porra. Que 20, 30. Os caras foram campeão do mundo em 30. E a Argentina ganhou o quê? A Argentina não ganhou nada. A Argentina não tem história, porra. Sabe de uma coisa engraçada? Muita gente fala que a Copa de 42 e 46 era da Argentina. Não, é verdade. A Copa de 42 e 46 não aconteceu por causa da Segunda Guerra. Mas era a seleção do Di Stefano. Ah, aí, ó. Assim, era meio que falar assim, pô, a Argentina era a grande seleção dos anos 40, era a seleção argentina, porque era o time do Di Stefano. Tem que eles entrarem com o pedido na CBF, que a CBF vai dar o título. É, a CBF reconhece. O que eu tô falando é que, assim, dos anos 60 pra cá, o Brasil começou a equilibrar as disputas entre então, mas por que a Argentina não foi campeã de 50? E depois, porque nem disputou. É, justo porque não chegou. Não é porque não chegou, porque... Caralho. As brigas na Copa Roca... Ah, eles boicotaram 50? Eles boicotaram 50 e um campeonato sul-americano... que era a antiga Copa América, que foi no Brasil também antes da Copa de 50, eles boicotaram. Assim, as relações ficaram cortadas, justamente por causa das inúmeras tretas. Ah, eles não são macho pra cara, eles são mimimi ainda, vai pro inferno. Quem tem os números aí dos confrontos entre as duas seleções? Ah, o Montanha. Não, porque eu tenho... Não dos confrontos, eu tenho aqui dos títulos. Quantos títulos pra cada seleção? Vamos lá. El... Títulos. Puta, ele pega a pesquisa, tem 48 páginas compiladas. Títulos, mas aqui entre os títulos da seleção, das seleções principais, também até sub-17, sub-20, tá? Só um detalhe aqui. Não, pega só da principal. Por que sub-20, sub-17? Ninguém quer saber disso. Só da seleção principal, assim, ó então Copa vamos... América, Copa do Mundo e Copa das Confederações, então que é o que importa. Lá. Copa do Mundo, 2 para a Argentina, 5 para o Brasil. Sim. Chupa. Copa América aqui agora dá até susto, dá até medo. 14 pra Argentina, 8 pro Brasil. Mas tem que fazer um coeficiente, então, calcular chupa, o. Chupa, Rodrigo. Tem que calcular o coeficiente das participações. Não pode ser. Se você não tem esse número, então não vem encher o saco. Número absoluto não pode. Copa das Confederações, 1 pra Argentina, 3 pro Brasil. Chupa. Ó, o Olímpico merece. Olimpíada merece. Não merece. Merece. A Argentina tem 2, nós não temos nada. Nada. Olimpíada não vai time principal, então fala os categorias de base também. E na pesquisa que eu fiz, tava ainda assim embaixo. Nunca será. O Brasil. Putz. Mas em confrontos é extremamente equilibrado. A Argentina tem uma vitória a mais, né? É uma vitória... Foram 95 jogos, 34 vitórias pro Brasil, 35 pra Argentina, 10 vitórias pra cada lado. E um detalhe muito interessante dos confrontos com o Brasil, sim, não sei se você tem aí, a Argentina, toda vez que ela saiu vencedora, foi jogando em casa, em campo neutro, ela tomou um pau estratosférico. Ah, do Brasil. Isso. Mas essa é a minha discussão sempre. Os caras falam Argentina. Não, campo neutro. Campo neutro. Argentina, não sei. Vocês perdendo para o Brasil. Perdendo para o Brasil. Fala Argentina. Só complementando, a Argentina tem 3 gols a mais que o Brasil. 151 contra 148. Exatamente. Argentina, só Argentina dentro de casa. Jogou fora da Argentina é porcaria. Não, mas é igual. A diferença é um baile. Argentina é um baile. Fora da Argentina é que nem a Bolívia. Você tá de sacanagem também, gente. Porra. Mas não, a Argentina ganha de quem fora da Argentina? A Argentina teve uma... Sabe qual é a história da Argentina? Maradona. Aí sim, aí temos uma boa discussão. Porque, além dessa rivalidade Brasil e Argentina, tem a grande discussão Pelé e Maradona. O que a gente acha? Vamos fazer essa discussão no próximo bloco? Acho que sim, melhor. Porque agora vamos ouvir mais um, pra dar uma amenizada na coisa, mais um encontro entre Brasil e Argentina, no campo musical Super Pacífico. Vamos ouvir mais uma do Fito Paz, agora com os Titãs tocando Go Back. Pelé e Maradona, quem é melhor? É muito difícil falar quem é melhor, assim, qual o melhor futebol, o futebol brasileiro ou o futebol argentino. Talvez sejam as duas melhores escolas do futebol. Sul-americano? Não, tô falando mundial. Não. Não? Porra, você querer, ó, o Brasil tudo bem, mas querer comparar a Bolívia de luxo com uma seleção alemã, com a atual seleção espanhola. Não. A seleção italiana. Escola. Eu tô falando da escola também. Porque é interessante você também falar de sistemas defensivos. Você só quer falar de sistema que é ofensivo e procura gol? Não, mas... Você tem que reconhecer a qualidade dos ferrolhos também. Peraí, mas quem tá falando que a Argentina... A Argentina não é conhecida pra ser um futebol ofensivo. A Argentina eu desconheço. Eu conheço a Bolívia de luxo. Não conheço a Argentina. Está sendo irracional aí. Ô, Rodrigo, a discussão é Brasil contra a Argentina. É. A Bolívia tá fora. É Bolívia de luxo, não conheço a Argentina. O que acontece, por exemplo, a escola inglesa de futebol, eles não têm uma escola? Sim, chuveirinho na área. Exato. Tem uma escola também. Entendeu? Então a escola alemã, que é uma escola extremamente defensiva, ela não pode ser considerada inferior à escola argentina. Não, até porque ela tem 3 títulos mundiais. Pois é. Tá, mas eu acho que a escola argentina... jogando bola me agrada muito mais do que a escola alemã. E eu digo mais... Na verdade, eu nunca vi ele jogar a escola essa bola argentina, ela consegue fazer alguma... A escola holandesa, de toque de bola, de rapidez, ela nunca ganhou porra nenhuma. Mas eu gosto, hein? Tudo bem, parabéns, você gosta, maravilha, mas não ganhou porra nenhuma. Agora, da Argentina, eles têm um detalhe que é assim, você nunca vê a Argentina com meia cabeçudo. Eles sempre têm um meia que dá gosto, nós batemos palma. Dá gosto de ver, realmente, nunca ganha nada. Inclusive, os meias argentinos estão dominando o futebol brasileiro. Exatamente. Conca, D'Alessandro, Montilho, Riquelme, que Conca não tá agora aqui, mas assim, todo mundo aqui há de convir que assim, foi um dos melhores meias que nós já vimos jogar. Nos últimos tempos, sim. O Riquelme foi um dos melhores meias que eu já vi jogar e dançar em campo. Dos últimos tempos, assim, quem apareceu de meia sensacional brasileiro? O Ganso agora. Exatamente. É, o Brasil perto de uma um fábrica problema argentina que, enorme, né? Que nunca ganhou, mas a fábrica argentina, vocês adoram números e títulos. A fábrica argentina nunca ganhou nada. Porque a fábrica argentina só ganhou quando ganhou com o Maradona. A história da Argentina se resume a Maradona. Não, aí você tá sendo muito covarde. Desculpa. Porra. Você não citar o Di Stefano. Mas ele ganhou o quê? Não teve oportunidade, os caras tesouraram lá. Exato, mas não teve, não ganhou. Conta números. Que pena que a gente não tem um argentino pra não, precisava. É a primeira falar, vez né? que devia Porque o Rodrigo é um ogro. Ele tem a cabeça extremamente fechada, né? Inclusive, ele nem tá prestando muita atenção, ele tá fazendo outras coisas. Eu tô participando ativamente aqui. Não, você tá só cornetando. Você tá conectando, parece que tá fazendo alguma coisa específica. Então, pra agora alguém. Vai, Pelé e Maradona. Pronto, você não vai nem falar agora, né? Então, beleza. Ó, vocês adoram números. Você viu os dois? Vocês adoram números, não adoram? Não, tudo bem. Tá. Só uma dúvida. Você tem os números do Pelé e do Maradona? Eu tenho. Porra. Agora, só uma coisa. Você chegou a ver os dois? Eu, infelizmente, só vi os dois. Eu vi o Pelé no Cosmos. Tá, Maradona... Jogando no Cosmos. Maradona eu acompanhei a carreira inteira dele. Então. Eu só de 79 em diante, então, eu sou... Então, pra aqueles que não viram, fala um pouquinho do futebol de ambos. Esquece o vídeo, só tentar. Não, mas eu, na verdade, tenho esse problema realmente. Porque, assim, pra mim, todo mundo compara Pelé com Maradona, eu acho um absurdo. Pelos vídeos que eu vejo do Pelé... Ó, ele falou que não ia falar e tá pegando o microfone. Não, ele pediu pra você falar um pouco do Maradona. Então fala o que você viu do Maradona. Não, ele falar dos dois. Não, dos dois, é o que você viu. Mas fala do Maradona que foi o que você viu. Só do Maradona, sem comparar com ninguém. O futebol do Maradona. Tá, o futebol do Maradona, assim, era um jogador clássico, refinado, que tocava bem a bola, tinha um drible curto excelente, né? Não pode comparar com ninguém, fica complicado, mano. Ele tinha um drible curto muito bom, ele tinha arrancada, ele tinha explosão, ele tinha bastante qualidades. Era um grande jogador. Ele era completo? Batia com as duas? Jamais, jamais. Ele era aleijado da direita. Ele era aleijado, não tinha nem... Mal andava. O pessoal respeitava ele como jogador em campo? Sim. Todo mundo respeitava. Pô, marcação, sempre tinha um e um só. Não, mas assim, respeitar, pô, é o Maradona. O pessoal dava uma chegada mais dura. Ó, campeonato italiano. Né, quando ele jogou no Napoli. Marcação sempre tinha um e um sobra. Ele nunca jogava sozinho. E mesmo assim ele se desvencilhava da marcação. Pra mim, respeito se mostra em campo dessa forma. Não tem outra forma de mostrar respeito. Ninguém tem que ficar tirando o chapéu pro cara hora que o cara entra. Agora pode comparar que você adora, velho. Bom, agora comparando, que é mais fácil. Eu não consigo, por exemplo. Eu vejo os vídeos do Pelé. O Pelé, quando pegava a bola, mano, não existia coisa igual. Não tem comparação. Eu não sei comparar o Pelé com o Maradona. Eu sei comparar o Maradona com o Zico. E o Zico era superior ao Maradona. Mas como a comparação é Pelé e Maradona, eu gostaria que você, como anotador oficial, comparasse a quantidade de títulos que os dois ganharam. Eu acho de extrema importância. Só um detalhe. Isso daqui é desproporcional, é anormal. Não, fala uma coisa. Quantos títulos ao todo o Maradona tem na carreira? Vamos lá. Primeiro, isso daqui deixa bem claro. Gols. Maradona fez 311 gols. O Edson, ele fez 1.152 gols. Mas aí você vai pegar uns caras que vão falar, mas antigamente a marcação era fácil. Manda os caras assistir o filme do Pelé, né? Porque o que esse nego apanhou não tá escrito. Os caras tiraram o cara de duas copas só batendo. Agora, títulos importantes. Pelé... Não, mas o que falavam era o seguinte também, né? Que a marcação... A gente até comentou outro dia aqui, né? Que os zagueiros antigamente... A gente que defende o futebol de antigamente, o zagueiro, ele tinha que tirar a bola do drible do cara. E não da velocidade. Hoje, zagueiro bem posicionado, ele já sabe pra onde o cara vai cortar. Ele dá dois passos pro lado, antecipa e pega a bola. Mas o Maradona ainda não pegou tanto essa época também, não. O Maradona já era um estilo que o cara não pegava, não cortava a velocidade, não era um zagueiro preparado pra velocidade. Tem um detalhe, não, tudo bem, mas... Eu acho que o Maradona nunca jogou em nenhuma máquina, né? O que... Jogou em máquina. Isso também, ó, ele falou uma coisa interessante. Então, isso era outra coisa que eu ia falar. Primeiro que esse lance... O futebol, antigamente, na época do Pelé, ele era mais devagar, a marcação não era tão forte. O pessoal batia. Mas não tinha ferrolho defensivo, não tinha esquema tático privilegiando a defesa em vez do ataque. Tinha, eram times interior, o time do interior vinha todinho pra não tomar gol. O time do interior tem que tudo acabar, tudo porcaria, é uma merda. Tô falando, não existia essa coisa da tática defensiva. Tinha bons zagueiros, mas assim, não era um jogo moldado para a defesa. Então o jogo era mais aberto, por isso que talvez o Pelé tenha feito muito mais gols do que qualquer outro atleta, talvez. Bom, vai, ele tentou defender o Maradona nessa, agora... Não, tentei defender o Maradona. É fato, são fatos. Agora, outra coisa. Pelé tem três Copas do Mundo, Maradona... Peraí, vamos voltar ao que você falou. Maradona, isso é verdade. Ele sempre jogou sozinho. Ele sempre jogou ele não jogou com diferente máquina. Diferente do Maradona. O Pelé. No Nápoles ele ainda foi um pouquinho melhor, porque ele tinha a companhia do Careca, que era um grande... Que beleza, mais um, né, cara? O Careca do Alemão. O alemão só batia, para. Gente. Mas ajudava o alemão, lá o time, era um trio. Se tirasse o Alemão e botasse outro volante, tava na mesma. Se botasse o Ramires lá pra marcar, tava na mesma. Não, aí não, ele ia ser expulso. Ia ficar com a menos. Olha, eu prefiro o Ramires expulso do que jogando, viu, ultimamente. Vamos pros números ou não? Não, pode. Não, fala aí. Não, temos que concluir isso aqui. Você, Rodrigo, tem que assumir. Não, eu assumo. Eu falei. O Pelé jogou numa máquina que era o Santos. Interessante. E a seleção brasileira, porra, só tinha craque. Só tinha craque. A seleção da Argentina, que o Maradona foi campeão em 78, ainda é razoável, né? Não, mas ele não jogou. Não, sim, a seleção de 78, a Argentina, era uma seleção razoável. Tinha mais razoável. Time do que a de 86. Tinha time pra ser campeão do mundo. né? Era uma seleção quase do nível do Brasil, né? A seleção de 86 era sofrível. O Maradona era o único. Ele era o único. Aquela coisa era do único, cara ganhar a Copa sozinho, realmente. Ele, né, tem gente que fala que o Romário ganhou a Copa de 94 sozinho. O Brasil não viu o que o Maradona sistema, fez exato, em 86. Brasil tinha um sistema de jogo inteiro. Tinha técnico. A seleção do Maradona não tinha nada. Eles não tinham. De goleiro, ao ponto esquerdo, não tinha ninguém. Só o Maradona. E em time é um também. Fato. Time também. Porque assim, o grande destaque dele, assim, apesar de o pessoal associar muito a imagem do Maradona ao Boca Juniors, ele jogou muito pouco tempo lá, né? Ele jogou mais tempo na Argentina, acho que ele jogou mais no. Ele jogou mais no Argentino Juniors. Foi onde ele começou, né? Onde ele começou do que no Argentino Boca. Juniors ele jogou 6 anos. No Boca como profissional, primeira... né, se diz. Porque ele começou 76, no... 76-82. É, como profissional. Pro Boca, a primeira vez que ele foi por empréstimo, de 81-82. Exatamente. Aí depois ele foi pro... Pro Barcelona, Nápoles, Sevilha. Aí no Barcelona ele teve uns problemas. Isso. E aí o Barcelona vendeu ele pro Nápoles, até um precinho de banana. E aí no Nápoles foi a principal fase dele, né? De exato. 84 a 91. E no momento também onde o campeonato italiano era o melhor campeonato da Europa. É verdade. Né? Que hoje ele não é. Então eu sei reconhecer. Tinham grandes times. Nessa época assim, a Inter tava a numa... Inter... Não, mas a Inter tinha aquele... No final dos anos 90, né? No final dos anos 80, começo dos 90. O time dos alemães. Mas também não ganhava porra nenhuma. Os grandes times da Itália na época eram o Milan e a Juventus, que eles dividiam ali. E o Maradona conseguiu sozinho, né? Quer dizer, junto com o Careca, subir um time mediano pra nacional e tal, mas um time mediano, que era o Napoli, né? E foi campeão em cima da Juventus, né? Foi em cima da Juventus. Não, e essa época o campeonato italiano tinha também a Sampdoria, que teve um ano que ela foi campeã, né? Que era a Sampdoria do Mancini, né? E do Toninho Cerezo. Que foi um... A Champions. Exato, foi um time assim arrumadinho. Então era um campeonato, um grande campeonato onde... A Sampdoria ganhou a Champions League? Eu não sei se foi Copa da UEFA, eu acho que foi Copa da UEFA. Champions League não, mas dane-se, o assunto não é a Sampdoria. Então, mas assim, é inegável. Ah, tudo bem, vai completar os números agora, vai, vamos chegar finalmente nos números. Eu quero, antes de começar a falar os números, quantos títulos o Maradona tem ao todo na carreira dele? Bom, não vou contar. Tá, eu tenho, eu sei. Eu já contei, são 8. Quantos títulos paulista o Pelé tem? 10. Tá bom, pode continuar agora. Não, isso é normal. Eu só queria saber isso. Não, quem tem que citar minha... são os maiores. Ele tem 3 Copas do Mundo, Pelé, Maradona tem 2. Uma. Uma, tá certo, só tem uma. E assim, o Pelé basicamente ele foi destaque em 2 Copas, né? Sendo o cara... 58 e 70. Exatamente. É, 62 ele 62 praticamente... ele jogou só. Não, então, por isso que eu tô falando. Ele foi destaque. O Maradona foi destaque em uma. Ah, então você quer dizer que o aproveitamento do Maradona é 100% do Pelé 67? Porra, não, mas o Maradona isso. Jogou 2 Copas. Ele jogou de 82 não, também. Não, perdeu pro Brasil e foi expulso. Então, não, ele jogou outra também, aquela do. Ah, de 90, é verdade. Na, é. Não, mas isso que não. Eu tô. Não, foi 90 e 94. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Pelé conseguiu 2 vezes ser destaque numa Copa do Mundo, ser o cara. E uma das vezes ele era um tipo, moleque. O que seria hoje o prêmio da FIFA de melhor jogador da Copa? É, ele ganhou naquele ano de 58, ele ganhou o prêmio de jogador mais jovem, o melhor jogador jovem da Copa. E ele conseguiu ser um destaque. O Maradona foi só uma vez destaque na Copa do Mundo. Então dá pra ver por aí que o Pelé. Quantos títulos o Pelé tem ao todo? Eu acho porque, que porque você tem campeonatos nacionais aí, campeonatos... 36. Ó, paulistas são 10. Eu contei 36. Rio-São Paulo, 4. Brasileiros, ele tem 6. Taça Libertadores, ele tem 2. Intercontinental, ele tem 2. Recopa Sul-Americana, ele tem 1. Recopa dos Campeões Intercontinentais, ele tem mais 1. E pela seleção? Ele ganhou um título pelo Cosmos. Ah, também não conta nada. Mas ganhou. Jogou contra quem, porra? E não tinha nem a Liga Milionária. Pela lá, seleção, não sei. Pô, são 3 Copas do Mundo e tem que ver quantas Copas da América ele ganhou. Pô, você pesquisa furada. Os caras são foda. Não, isso eu não lembro. Pô, Copa América. Não, ele não ganhou. Olha aí, rapaz. O Pelé nunca ganhou uma Copa América. Pela seleção brasileira, ele só tem 3 títulos mundiais. Nunca ganhou mais nada. Mas você tem que ver se ele jogou Copa América, né? Jogou Copa América. Qual? Que loucura, hein? Caraca, olha o Pelé. Achamos uma falha na carreira do Pelé. Alguém tem que avisar isso pra ele. Pelé, joga numa Copa América. Inscreve o Pelé. Pelé, só vamos ganhar uma Copa América. Inscreve o Pelé. Uma Copa América, mas avisa ele que não vai poder jogar com o terno da Vitasay lá, viu? Aquele terno foi patrocinado. Vocês são muito orelhudos. Eu acho que é assim, é inegável a comparação, né? O, A quantidade de títulos e o tempo que o Pelé jogou no auge, e o tempo que o Maradona jogou no auge. Exato, né? E outra, o Pelé pode não ser nenhum modelo de homem depois do futebol. Agora, ele não é um anti-exemplo como é o Maradona. Olha isso, hein? Então, pra mim, não tem como comparar, mano. Não tem como comparar. O Maradona foi grande na época dele e tal, uma época de bons jogadores na Europa e tal, só que não dá pra comparar. Não dá pra comparar, eu comparo Maradona com o Zico. Dá pra colocar o Maradona entre os 10 maiores da história? Do futebol mundial, dá. Entre os 5? Ah, eu já penso algumas vezes. Por quê? Quem? Não, tem o Pelé, Zico. O Di Stefano, que o pessoal fala que era absurdo também. Vale uma pergunta, assim, para os nossos amigos argentinos que, né, nos escutam em todo mundo. Se realmente Pelé é o maioral ou dá pra gente colocar aí Pelé e Di Stefano? Sabe o que eu acho que talvez caberia... os mais antigos achem que o... É, eu acho que caberia mais a discussão Pelé e Di Stefano e Maradona e Zico. Né? Pelo que eu estudo, pelo que eu leio, pelo que eu... Eu tenho que confessar que eu vi poucos vídeos do Di Stefano comparado com os vídeos que eu já vi de Pelé, né? Então, assim, vou te dar o Di Stefano que... eterno. Bom, no próximo bloco a gente compara as duas novas estrelas das seleções argentinas e brasileiras. E a gente compara aí Brasil e Argentina em outros esportes também. O que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir o nosso amigo, o rei hoje da nossa trilha sonora, Fito Páez, talvez o artista argentino mais talvez famoso. Talvez o único, né, no Brasil. Al outro lado del camino. Toca aí, querido. Siga la pelota. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. E as duas novas estrelinhas de ambas as seleções, Lionel Messi e Neymar. Quem é o melhor? Porque assim, hoje todo mundo fala, né? Todo mundo quer o confronto entre o Santos e o Barcelona na final do Mundial, mas a gente pode ter isso antecipado na Copa América. Copa América, exato. Segundo o nosso palpite no podcast da Copa América, isso não vai acontecer. Porque vai dar o Argentina e o Uruguai na final. Os caras deram uma zicada aqui, mano. Os caras, o Montanha, você viu? Os caras meteram peru na semifinal. Peru disparou. É, mas o peru a gente descobriu que tá sem o Farfán, e aí o peru entra meia bomba agora, né? Ai, peru murcho. Aí não entra em lugar nenhum. Messi e Neymar. Não, isso daí, o Messi hoje ele tem o plantel dele de títulos, o que ele fez, o feito dele é bem maior. O Neymar ainda tem, tá muito devagar ainda. Ele ainda tá no começo. Mas o Messi perto do Neymar ainda é veterano, já é veterano, né? Sim, mas ele também despontou muito bem. Então hoje, querendo ou não, o Messi é melhor. Tá, mas a gente tá analisando muito essa coisa assim, quantos títulos o cara tem? Vamos falar com a bola no pé. Ah, então, com a bola no pé é o seguinte... O Messi, inclusive, é um que não desgruda da bola no pé, né? É impressionante. Ele bota Um detalhe que coloca o Messi melhor, ele é objetivo. O Neymar faz um pouquinho mais de firula. Então, o Messi tá bem mais preparado. Ele é objetivo. Eu não vejo o Messi brincar, dar um rolo pra trás. É sempre objetivo pra frente. Mas isso é uma característica peculiar ao time que ele joga. Não, eu nunca vi, nem até na Argentina que ele joga mal, ele não dá o toque pra trás, ele não dá ele pra trás, sempre objetivo pra frente. Não, mas aí tem a ver com o que o Rodrigo falou, porque assim, ele aprendeu a jogar bola assim. É? Ele aprendeu na escolinha do Barcelona. Ele não cresceu na Argentina. Não, tudo bem, mas mérito dele. Isso mostra a ele que ele tá no patamar acima do Neymar. Não, isso mostra que ele aprendeu melhor do que o Neymar. E o Neymar ainda não aprendeu, ele ainda... Mas se você for ver por esse lado, o brasileiro não vai aprender nunca. Porque o brasileiro gosta de graça. Porque, para. Ele gosta, mas o brasileiro não gosta de graça, né? Você chega na arquibancada, estádio lotado, o cara mete um rolo, parece que fez gol, mano. Então, mas os nossos maiores jogadores, vamos colocar aí Pelé, Zico, Ronaldo, não eram firulentos. É, depende do seu conceito de firulento, né? Não eram firulentos. O Pelé curtiu uma firula. Não. Pelé era um cara extremamente objetivo, até por isso que ele marcou 100.100 e poucos gols. Mas é porque toda a firula dele era pra fazer gol. Mas a firula do Neymar também não é só pra brincar. Não, ela melhorou muito. Porque ele aproveita. Ela melhorou demais. Né? Só que assim, ainda você vê, de vez em quando ele debelando pra trás. Se ele pega um cara que é meio tonto, ele quer deitar e rolar. Filho, mas se você pega o drible pra trás, nem sempre ele é errado. Não, mas assim... Você vai lembrar pra frente pra quê? Você vai correr que nem uma besta? Não, mas nós conhecemos de futebol, tem hora que a gente vê que o Neymar, ele quer assinar o gol dele. Baixa o dentinho nele, ele quer passar o pé em cima da bola mais uma vez. Não é isso, ele quer assinar, parece... Ele tem que, num campeonato, ele tem que ter um gol com a assinatura dele. Ah, eu já não vejo dessa forma. Não, eu acho que muitas vezes você pode chutar... Eu agradeço muito o Neymar, tá? Só que assim... O Messi hoje é melhor. Não, é isso. Objetivo. Em nenhum momento eu vou querer discutir isso. Até porque a questão do Messi jogar conforme a escola do Barcelona faz com que ele seja. Eu vejo o potencial eficiente do Neymar ser bem melhor. Para mim, o Neymar é mais completo. Eu só coloquei essa discussão Neymar e Messi porque eu sabia que o Rodrigo ia falar que o Messi era melhor. Porque, tipo, alguma coisa a Argentina, na opinião dele, tinha que ser melhor que o Brasil. Mas, assim, o Neymar, pra mim, ele pode se tornar mais completo. Coisa, né? O Neymar, pra mim, chuta com as duas. O Neymar sabe... Sem cair? Mas o Messi também bate com as duas pernas. Mas, pra mim, o Neymar, ele bate bem melhor. O Messi usa muito a esquerda. Sabe uma coisa que eu falo, que os caras falam que não, mas, pra mim, os dois ajudam a marcar. Os dois ajudam a marcar a saída. Eles ocupam espaço. Porque você vê, todos os craques que aparecem assim, os caras são morcegos, né? Os caras melhorzinhos que aparecem assim no futebol, eles são meio morcegão. O Messi e o Neymar já não. São dois caras que tiram a saída do adversário, dá combate. Se precisar voltar no meio campo, os caras voltam. Explica o conceito então morcegão eles não são... no futebol. Deixa eu ver. Lembra do Dodô, que tá no Americana? Você já viu ele correr mais de 3 metros pra acompanhar o adversário? Não. Então, isso não é um morcego. Ele fica paradão no galho dele, de ponta cabeça. Ah, paradão no galho. Agora eu entendi. Isso é um morcegão. Agora eu entendi. Ele é um morcegão. Então, e o Messi e o Neymar, não. Não. Mas quantas vezes você já viu os dois voltarem pra dar combate? Na final da Libertadores mesmo, o Neymar, quantas vezes ele voltou pra área do Santos pra ajudar a correr atrás dos caras? O Messi toda hora volta. Você pega Barcelona e Tenerife, o Messi volta pra marcar. Você acha, Montanha, que o Neymar ele tem um potencial maior do que o Messi? Assim, tipo, o Messi talvez já chegou no seu limite. Não, eu não acho que ele chegou no limite, mas eu vejo o Neymar um pouquinho mais potencial. Questão de cabeceio, ele consegue chutar com as duas, tanto com a direita muito bem e com a esquerda também, entendeu? Eu vejo o Neymar com faro mais de gol. Eu consigo ver o Neymar como um goleador. O Neymar ele tem potencial pra... de ganhar o título de melhor jogador do mundo jogando aqui no Brasil? Eu acho que tem, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a maior besteira dele vai ser ir pro Real Madrid. Sabe por quê? Primeiro, porque lá ele vai ter que brigar com o Cristiano Ronaldo pela condição de melhor jogador do time, certo? Pra começar. E são posições, não são posições idênticas, mas são posições relativamente similares, certo? É uma grande besteira ele ir pro Real Madrid. Então Deus nos acuda, né? Neymar de um lado, Cristiano Ronaldo do outro. Põe eu de centroavante com o Beto. Vai precisar de 8 telões, né, no estádio, pra eles ficarem se olhando. É verdade. Agora, e uma outra coisa. O Real Madrid vai continuar sendo ofuscado pelo Barcelona. Então, o Neymar, eu acho que fica muito difícil. Se o Messi continuar jogando a bola que ele joga na Europa, porque na Europa qualquer coisa que você faz leva mais cartaz. Sim, leva muito. Que nem, eu ia te perguntar o seguinte, você falou aqui... Você fala o quê? Se ele tem potencial pra conseguir isso, porque o que atrapalha aqui pra mim é o destaque que o pessoal tem lá na Europa. Uhum. Ele não tem. Tem lugar que o pessoal ainda não conhece o Neymar. Neymar foi... Não. Aí discordo de você também. Não, ó. Saiu até uma reportagem no Globo Esporte que foram 3 argentinas. Ela conhecia Kaká, Robinho, e aí o Neymar com o cabelo de calopsita, ninguém lembrou. Ela falou, não sei quem é esse. Talvez isso seja, olha só, uma coisa interessante pra gente analisar na comparação Pelé e Maradona. O Pelé, ele virou atleta do século sempre jogando no Brasil. No Cosmos, ele foi pra encerrar a carreira, pra fazer um oba-oba lá. Foi ganhar dinheiro, foi aprender a ganhar dinheiro. É. Mas agora... é que nem o mesmo reconhecimento internacional que teve o Sócrates e o Zico e foram pra Europa no fim da carreira. É, mas assim, mas, pô, a comparação, né, cara, assim, o tamanho de expressão que o Pelé tem mundialmente, né? Mas a época é que, na verdade, a época, assim, era até mais louvável ainda, né? Porque não tinha essa informação correndo, né? Exatamente. Era muito mais louvável. Agora, ele fez fama mundial, né, cara? Não só com a seleção, mas... com o Santos, que ia viajar pra fazer excursão e tal. Mas eu na verdade, eu acho que o Neymar, ele tinha que continuar no Brasil até a Copa 2014, cara. Eu acho que qualquer lugar que ele for, ele vai fazer uma grande besteira. O Real Madrid vai continuar sendo ofuscado pelo Barcelona. O Chelsea é um time fracassado. O Chelsea, assim, o Luiz coloca bem, é o São Caetano de Londres, não é lugar pro Neymar ir. Foi eu que inventei isso aí. Ah, foi você, não foi o Luiz? Não, fui eu. Ah, então ele abraçou bastante, né? Porque ele fala toda vez. Humilde. Humilde como Neymar, né? E é uma outra vantagem do Messi. Porque o Neymar, ele não tem muita humildade. Nem ele, nem o pai dele, né? Agora, o Messi, ele é extremamente na dele, né? Você não, prefere... Não parece argentino. Você prefere, assim, vamos tirando a camisa, você prefere o futebol brasileiro ou o futebol argentino? Ah, eu gosto de defesa, eu não gosto de ataque. Eu prefiro o futebol argentino. Você prefere... Então, você criticou, encheu o saco. Você arrebentou os pau, arrebentou os caras. Só que você gosta do não, futebol... Digamos que eu prefiro o futebol gaúcho ao futebol paulista e carioca. Ou seja, você prefere futebol argentino... Essa declaração de uma marcação mais forte... Eu gosto de uma marcação, privilegiar a marcação, saída rápida pro ataque. Com toque de bola, que é o que vocês sempre fizeram, né? Eu sempre comparava a seleção argentina com um time de salão, né? Tinha muito toque de bola no meio de campo. Toque rápido. Né? Ah, não tem aquela... Como é que os caras falam? Toque me voe, como é que é? É, tem o lance que eles falam. Eles falam assim, é toque curto, não, é, não fica lançando. Seria o toque passa, né? Toque passa, toque é, passa. É, o Brasil passa, criou, né? Na época do Gerson, o Brasil criou muito aquele negócio do lançamento, né? Sim. Que não era comum, né? Lançamento e tal, de 40 metros. Agora, o que me atrai no... A gente pode dizer que o futebol argentino ele é mais técnico do que o futebol brasileiro? Aí eu já acho que não. Trabalhando que é... a bola, o Brasil, evidente, muito mais habilidoso. Pode dizer, eu acho que ele é clássico. Ele é mais cadenciado. Ele é mais cadenciado, é mais clássico. Os dois são técnicos, um é mais cadenciado, isso. Outro é mais habilidoso. Então, outra coisa que me atrai muito no futebol argentino é a raça que eles têm. Eles não se dão por vencidos. Vocês viram a volta que eu dei? Pra voltar no assunto do primeiro bloco? Caraca, hein? Mas a questão de não se dar por vencido, se você for pegar aquela Copa América de 2004, 2005? 2004. Não, 2005. 2005. A do Tevez. A do Tevez. Aquela lá, você vê que foi ao contrário. Então eu acho que não tem muito... Mas é um em um milhão, mas o que eu... Não, mas o futebol argentino é história de raça, argentino. Não, eu não tô falando só de gato, tô falando assim... Dói pra eles perder. Pra mim, eles sentem mais do que eles o brasileiro. São mais, o povo argentino é mais dramático, entendi, né? Que o povo é o brasileiro, é tudo mas festa, o povo tudo maravilha. Então, mas o povo argentino, porque é um povo mais consciente. Mais crítico. É um povo mais crítico, um povo mais culto. É um povo que cobra mais as coisas. Então, sabe por que o Tevez hoje, na Argentina, ele é mais ídolo do que o Messi? Porque lá na Argentina, o Tevez é o jogador do povo. É o jogador, sim, que sofreu, então, que se fudeu e tal, não sei o quê. O Messi é aquela, sim, coisa. O Messi não mora na Argentina. Sim. É, o Messi, quando eu falei. Quando a Copa América acabar, ele vai pegar a trouxinha dele e vai voltar pra casa, que é onde? Na Espanha. Na Espanha. Né? Então eles não têm essa identificação com o Messi, né? Isso parece que tá gerando treta na seleção. Se o Messi não tivesse jogado nas categorias de base, eu falei outro dia. Se o Tevez não tiver, o Messi não tivesse jogado nas categorias de base da Argentina, ele era naturalizado espanhol. Agora continua falando da raça aí, mano. Então, essa questão da raça, pra mim, dói pra eles perder. Eles jogam, eu consigo ver eles jogam pra nação, pro povo. Eu vejo eles mais. Aquela questão da pátria. Eu acho que eles valorizam bem mais do que... Mas a gente é mais conformado com isso, né? Tipo, perdeu, tudo bem. Mas antigamente o Brasil também era assim. O problema do Brasil é que, assim, o mercado brasileiro ele foi hipervalorizado. Porque você pode perceber, o argentino geralmente faz a ponte Brasil-Europa, né? Muitos deles fazem Brasil-Europa. Os que vão direto para a Europa, eles vão todos, sem exceção, a preço de banana. Você pode ver que o valor deles, por quê? Porque a moeda deles anda muito menos valorizada do que a nossa. Ó, quando eu falei o lance das escolas, né? A Brasil e a Argentina são as melhores escolas do futebol mundial. Aí eu lembrei de uma coisa. São os dois maiores exportadores de jogador. Exato. O mundo inteiro olha Brasil e Argentina pra caçar moleque. É daqui que saem os melhores, daqui da Argentina não saem os melhores mas jogadores. Mas até porque o Brasil é territorialmente maior, ele acaba exportando... É uma quantidade maior. Eu acho que o valor que entra aqui, ele é muito grande proporcionalmente pro jogador. Você pega, você dificilmente vai tirar um jogador argentino por uns 30, 20 milhões de euros que seja. Eles vão por menos. Dificilmente. Eles vão sempre por muito menos. Mas sempre por muito isso menos. É até porque os times lá estão meio em baixa, né? Então é por causa dos times. É por causa dos times. Qualquer dinheiro e levar, né? É por causa dos times da federação. Não, mas se você for analisar, não. Isso daí tem a ver também com a situação econômica. Então, e a questão da federação. Porque eu lembro então... muito bem, ó. Teve uma época aí que foi época de ouro. Saviola saiu, peso de ouro. Saviola, Ortega, Aymar, Riquelme. Esse cara tudo saiu a peso de ouro. Ah, o Tevez, é... Tevez veio pra cá, né? Então, mas na época, antes pago? Do Tevez, não, mas na época do Saviola, o Brasil tava ressurgindo economicamente. Então a situação do Brasil e da Argentina eram relativamente similares. Hoje, com essa história da estabilidade econômica aqui tá muito mais difícil tirar o cara daqui, a presa de banana que nem tirava. Agora, uma coisa muito bacana que o Montanha falou dessa coisa de o cara vestir a camisa, isso aí eu li não sei aonde, que brasileiro é aquilo que você comentou uma vez, né? Copa do Mundo... comentou patriotismo de Copa do Mundo. Exatamente, brasileiro só tira a camisa da seleção brasileira no período da Copa do Mundo, aqueles 30 dias, né? É. O argentino, ele usa a camisa da seleção argentina como se fosse a armadura, a farda dele pra qualquer tipo de reivindicação, panelaço, qualquer merda que eles vão fazer lá em frente à Casa Rosada, na Praça de Maio. A camisa da seleção argentina, ela serve como uniforme dele, a farda. Exato. A farda do exército é a ditadura. Eles têm aquela, né, a coisa da ditadura muito forte lá, então pra eles o uniforme de guerra deles é a camisa da seleção. Por isso que eles se doam muito mais, são muito mais dramáticos, milongueiros e tangueiros do que a gente, né? É verdade. Ah, aqui ninguém briga por nada. Só fazendo agora uma correlação com outros esportes, a Argentina leva vantagem em uns e toma pau em outro, por exemplo, no vôlei. Cacete. Pelo amor de Deus. Basquete dá até vergonha pra nós, né? Não, não, porque se você for se reportar a história passada, o Brasil tem uma vantagem larga contra a Argentina. O Brasil é bicampeão mundial de basquete e a Argentina tem uma medalha de ouro. Nós tomamos um pau. Hoje a gente toma um pau, desgraçado, essa geração. Principalmente porque essa geração dos almofadinhas não vão pra seleção, né? Uns peida na tanga do caramba, seu Nenê, seu Varejão, seu Leandrinho, todos uns peida na tanga. Eles não jogam. São Mano Ginóbili, escola, os caras estão fodidos, mas vão. Nossa, essa escola joga muito, todo mundo fala do Ginóbili. Agora... O vôlei é absurdo. Agora, basquete feminino, o argentino é... É nulo, não existe? É nulo, antigamente tinha uma ou outra jogadora um pouco melhor, né? Agora, vôlei... Karina, lembra? Karina, ela jogava pivô. Aqui em São Paulo, né? É. Aí, a vôlei, pelo amor de Deus, né? Vôlei não se comenta, vôlei, porque... Vôlei feminino na Argentina não tem. Não tem, e campeonato sul-americano masculino, o Brasil ganhou todos que jogou. Rugby. A Argentina tem um título que... Tem um título que o Brasil não jogou aquele ano sul-americano. Rugby, a gente perde também, né? Rugby, a gente perde porque eles têm mais tradição. Inclusive, a Argentina, a primeira seleção sul-americana a disputar um mundial de rugby foi a Argentina. Ah, quem mais? Hockey sobre grama... O feminino lá é... É uma máquina. É disparada, é uma máquina de beleza e jogo. É. Tem Aymar, né? O nome da mulher, não sei o que lá. Aymar é a capitã da seleção. Ela é um fenômeno lá na Argentina. Tênis. Tênis, eles dão um baile na gente. Então, mas assim, deram um baile que se fale sempre, né? Porque sim, a gente tem a Maricel Bueno, mas eles tiveram o Guilherme Vigias, a Gabriela Sabatini. O último agora, o Del Potro. Del Potro agora. Então, assim, eles natação, têm natação, a gente sempre deu baile, né? Natação, sim. A natação, eles comem poeira. Atletismo poeira, também, a gente sempre teve mais nomes de destaque do que eles. Automobilismo é legal, né? Porque eles têm o Fangio. É, e tiveram o Carlos Reutemann, que é um vice-campeão, velho. É, mas a gente, sei lá, em expressão, o Fangio sempre foi muito, digamos, questionado. Mas vai questionar pelo mesmo motivo que questionou o Pelé em relação ao Maradona, entendeu? Então, assim... Quem é melhor, Fangio, Senna ou Schumacher? Olha aí, tema pode ser um crossover futuro. Vamos ver se esse negócio de crossover vai dar certo, vai encaixar. Lembrei de uma coisa, sabe onde a gente toma pau dos caras? No Oscar, eles têm dois e a gente não tem nenhum. É verdade. Agora o momento bronquinha, aquele que merece ser milongueirado na semana esportiva. Vamos lá começar com os bronquinhas? Quem quer começar? Vai, Rodrigo. O meu é pra Copa América. Acabou. Ô, mas mal começou a Copa América? Acabou de começar, mas pelo amor de Deus, mano. Ó. Argentina e quando o chefe acaba de acabar com meu litro e meio já com gás inteirinho. Adoro água com gás. Argentina e Bolívia, ruim. Horrível. Colômbia e Costa Rica, meu Deus do céu. Que jogo ridículo. Agora, O Brasil e Venezuela se superou. Pelo amor de Deus. Que jogo nojento. Meu Deus do céu. Não vou nem comentar mais jogo nenhum. Porque esses três, pra começo de Copa América, já arrebentaram. Mas aquilo que você sempre fala, né? Pelo o Bronquinha é pra melhorar, né? É pra melhorar. Então vamos quem ver sabe, se acerta, né? Depois o negócio. Exato. Vai, Montanha. Meu Bronquinha vai pro River Plate. Um time com a história que ele tem no cenário mundial, tem um jogador tão medíocre. O cara, na hora que ele vai bater um pênalti, ele vai lá e me fura. Ele erra o pênalti, perde o pênalti, não, deixa não cair. Furou. O time do River é muito ruim. Meu, a situação psicológica que o cara tá, mano. Pelo amor não, de Deus. Ah, para. Não, esse cara é muito ruim. Sabe o que eu ouvi falar? Que a culpa não é desse time do River. Porque dos últimos três campeonatos, foi a melhor colocação do River foi desse. Foi o nome, ou seja, exato. A cagada foi anterior, com aquele negócio do campeonato dele ser de média, né? É. A cagada foram os outros times, não criaram esse atual. A média pros grandes não cair. Olha lá. É, olha só. Saiu pela então, culata. Bronquinha parou? River Plate. Eu tenho dois bronquinhas. O chefe sempre pode. Não, pô. É que assim, ó. Um serve como um bronquinha nosso aqui, coletivo. Porque é pra musa do fino da bola, Sharapova. Pô, destruiu todo mundo em Wimbledon. Era 2-0 em cima de 2-0. 6-2, 6-3, 6-2, 6-3. Pô, agora vai, Sharapova vai voltar e vai, ia fechar o Grand Slam de carreira, pô. Exato. Aí, me chega na final contra a Tcheca lá, que eu esqueci o nome dela. E toma um 2-0, feio, pra todo mundo, a maior expectativa. Toma um 6-2, 6-3. Ah, bronquinha pra Sharapova, que decepcionou toda a redação do fino da bola. E o meu outro bronquinha aí, sim, o meu bronquinha, é para o senhor Vanderlei Silva. Pipoqueiro. Lutou agora o UFC 163, se eu não me engano. Tomou um pau de um cabeça de Fiat Lux lá, um cara com a cabeça vermelha. Meu, que pau que ele tomou a 1 minuto e 50 do primeiro round. O cara encaixou a cabeça dele aqui, começou a dar vários ganchinhos no queixo dele, ele desmaiou. Previdência Social. Vanderlei Silva e Vitor Belfort, ó. Pode aposentar. E quem foi o destaque da semana? Quem merece o troféu finodabola.net? Bom, vou inverter a ordem aqui. Eu vou começar. O meu fino da bola vai para Novak Djokovic! Ah, número um do mundo agora, regaçou. Finalmente, Djoko, você é o número um! Ganhou a final de Wimbledon 3-1, passou o carro no Nadal. Djoko, é nóis e chupa Nadal! Meu fino da bola vai para a jogada do tenista Andy Murray. Boa pronúncia, hein, mano? Não, gostei! De novo, vai! Andy Murray. Boa, uma jogada sensacional. Quem quiser, pode entrar no Facebook do Fino, tem o videozinho lá postado. Eu vou botar o link do nosso Facebook lá. Foi sensacional a jogada dele. Fino da bola pra ele. Vai, Rodrigo. Puta, meu, vocês vão me matar, né? Vocês gostam tanto. Olha, eu tenho assistido esse começo de Série B. Ai, meu Deus. É verdade, pô. Gente, pra poder falar, tem que assistir. Tem que assistir, vai assistir. Eu assisti outro dia Asa de Arapiraca e Vila Nova. Eu assisti ABC e Criciúma. Eu assisti Ponte Preta e Vitória. Só esses dias aqui. Você assistiu aquele DVD que eu te emprestei? Ainda não. Porra, mó legal. Não. Mas aquele precisa focar, porque precisa ler a legenda. O legal esse, é ver os jogos não, eu vou corrigindo e assistindo. Ah, você presta bem, entendeu? Atenção no jogo. E assim, muito bons jogos da Série B, tecnicamente melhores, porque eu assisti, por exemplo, Santos e América de Minas foi lamentável, né? Jogo difícil de assistir. Então o que acontece? A Série B tem apresentado jogos muito bons, melhores que os da Série A e, pelo amor, nem comparo com os da Copa América. Então meu fino da bola é pra Série B do Brasileiro, que começou com bons jogos. Você tem que ver que uma bola rola na Série B. Isso não importa, o campo é ruim. Ela quica. O que dá mais mérito ainda pros caras, mano. Sabe, a bola... É mais mérito ainda pros caras. A bola na Série B parece aqueles bichinhos. Tá, fecha o programa. Você jogava água. Fecha o programa. Eles transformavam. Desliguei meu microfone. E sendo assim, terminamos mais uma edição do Papo do Fino. O podcast do Logo Fino da Bola.net. Muito bem, nosso primeiro teste com esse tema crossover Brasil e Argentina. Tem piada de Argentina aí, Montanha? Não, não tem, tem piada. Tem sim, não. Pode contar. Pode contar. Cara argentino, então vamos lá. É um resumão, tá? sou bom pra contar piada pra caramba. Você pegar no, na curva. É, vamos tá lá. Um brasileiro e um argentino acharam uma lâmpada mágica. Só que assim, o argentino tava muito puto com o brasileiro, mas muito puto. Uhum. Brasileiro falando do Pelé, sacaneando. Ele falou, a gente Pelé, é penta, Pelé, somos caralho, penta, você não. Argentina, Argentina. E esse argentino, pra piorar, era torcedor do River. O brasileiro sacaneando pra caramba. E o brasileiro santista, né? É. Aí, beleza. Aí o argentino falou, vou ferrar com esse brasileiro maldito. Ele chegou e falou pro gênio, eu quero que esse brasileiro, de tanto ele me sacanear, eu quero que ele receba 1000 chibatadas nas costas. É. O brasileiro, pô, mas que isso, sacanagem. O brasileiro, uma sacada, tava em alta no dia, falou, ah, então tá bom. Gênio, eu sou um cara modesto, a única coisa que eu quero é que o argentino fique nas minhas costas. Quero carregar ele por um bom tempo nas minhas costas. Eu não vou contar a minha, porque a minha era essa piada certa, mas ela demora muito, então... Ah, eu tenho uma aqui, ó, só pra fechar. Esses mesmos argentinos andaram mais um pouquinho e encontraram outra lâmpada. E aí o gênio, os dois deram o bico na lâmpada, o gênio saiu e falou assim, ó, o normal são 3 pedidos, como só são 2, é 1 pra cada um e ponto final. Aí o argentino, não, eu vou primeiro, então não sei o quê. Aí ele meio puto de ter tomado as açoitadas nas costas. Ele falou, ó, é o seguinte, eu vou voltar pra Argentina. Eu quero que você cerque todo o território argentino. Todo o território argentino com um muro muito alto, que não dê pra ninguém entrar e ninguém sair. Que assim só vamos viver nós ali, os argentinos, em total comunhão, em paz, sem esses macaquitos enchendo o nosso saco. Aí o gênio falou, plim, fez lá o muro. Aí falou, agora é você, brasileiro. Aí o brasileiro virou e falou assim, ô, seu gênio, esse muro é bem alto. Bem alto. Mas bem alto, bem alto, bem alto mesmo. Bem alto. E cerca todinha assim a Argentina, inteirinha. Inteirinha, faz, não tem uma frestinha. Beleza, então faz o seguinte, enche tudo d'água agora. Ai, ai, chega, né? Tem outro que é muita sacanagem. Agora você gostou, você vai contar outra agora. É puta merda, vai, onda. Tava o. É muito sacanagem. Lá vai, mais uma pro Blu-ray do Montanha. O argentino chegou, foi mostrar a foto pro brasileiro, falou, essa daqui, ó, esse obelisco aqui, sabe pra que foi feito ele? Pra mostrar o tamanho do pinto do meu pai. Aí mostrou pro brasileiro. Ô, louco. O brasileiro falou, caralho, puta que pariu, beleza. Aí chegou o brasileiro, mostrou a foto dele, abraçado em volta do Arco do Triunfo, com um monte de gente, de mãos dadas. Aí a gente falou, mas você vai na hora que o Triunfo vai tirar uma foto com um monte de gente de mão dada mostrando um círculo? Aí o brasileiro falou, não, isso daqui sabe o que é? É pra mostrar o tamanho do c*** da sua mãe. Perdeu a linha. Ai, caraca, se você não quer ouvir mais essas piadas... Mande um e-mail para contato@finabola.net. Agora, se você quiser ouvir mais piadas, siga essa figura no Twitter, que é o finabola.net, www.twitter.com/finabola.net. Tem o Facebook, dê um joinha pra gente do botão curtir, um tweet, faça o download desse programa e conheça outras piadas de argentinos. Tchau, Montanha. Deus já deu sua cota hoje. Tchau. Falou, Rodrigo. Falou. Próxima semana que vem tem mais Papo do Fino. Adiós, bambinos.